Aconchego facilita para você. Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet. Alô, alô, de novo aqui nas ondas da Rádio Aconchego, o Pelos Olhos e Ouvidos, nesse sábado, dia 7 de outubro de 2017. Temos alguns assuntos hoje sobre o Pelos Olhos e Ouvidos e uma agenda vasta deste final de semana, neste sábado 7 e no domingo 8. Uma agenda repleta de shows e eventos do underground recifense que tem crescido muito em todos os ângulos, em todos os formatos, para todos os gostos. É disso que a gente vai falar nessa edição do programa do Pelos Olhos e Ouvidos, direto do CIS, na comunidade do Engenho do Meio, na Rádio Aconchego 88.1 FM. E para a gente começar muito bem de música, vamos de Café Preto, Dandara. Thank you. fizer, pode ser ou não para te agradar. O meu amor vai pra você, a tua luz e o meu erê. Você está ouvindo a programação experimental da Rádio Aconchego. Venha experimentar conosco. Então aqui para o primeiro bloco do Pelos Olhos e Ouvidos. As novidades são boas, uma construção gradativa, a pequenos passos, mas importantes passos para uma construção do que eu pretendo fazer com bastante solidez na comunicação cultural do Recife, na parte que tange aqui a Rádio Aconchego e ao projeto do Pelos Olhos e Ouvidos. Primeiro é que o Pelos Olhos e Ouvidos, a partir dessa semana, comprou os direitos do blog. Então, o que antes era Blogspot, agora apenas Pelos Olhos e Ouvidos.com, e você já pode acessar lá o blog. Fica aí o convite para você conferir todo o material do Pelos Olhos e Ouvidos que está disponível lá no blog do Pelos Olhos e Ouvidos. A outra novidade é que hoje pela manhã eu gravei mais um vídeo do YouTube, do canal, e é um curta-metragem chamado O Prato do Dia, que foi um curta-metragem que eu também participei da produção junto com um amigo que trabalhávamos juntos, o Clayton. Um grande abraço para Clayton. Foi um trabalho caseiro, muito peculiar, mas de grande importância para quem viveu aquela experiência de estar produzindo um vídeo para uma mostra de cinema internacional no Recife. Então, na segunda-feira, vou estar colocando disponível essa primeira apresentação do curta-metragem no canal do YouTube do Pelos Olhos e Ouvidos, chamado O Prato do Dia. Espero que esse seja um pontapé para a gente distribuir e conhecer mais o audiovisual pernambucano, que tanta gente faz com cara e coragem, e pouca gente tem na outra ponta a informação de que tais projetos ou tais filmes existem. Essa é uma iniciativa minha para Pelos Olhos e Ouvidos, assim como também a divulgação de videoclipes. Então, quem quiser também estar em contato para a gente estar fazendo a divulgação desses videoclipes, como eu já também deixei lá no YouTube uma breve explicação de como vai se dar esse processo de divulgação de audiovisual através de um documento que elaborei para a gente não ter problema de direitos autorais e direitos de imagens. Tá lá tudo explicado também no vídeo que fizemos recentemente no canal do YouTube. Então é isso. Quem quiser mandar material para a gente, é só entrar em contato ou pelo Facebook ou pessoalmente, que ando muito por aí, e também pelo e-mail pelosolhosdeouvidos@gmail.com. É só entrar em contato que a gente vai lá, faz uma breve conversa, explica como vai se dar o processo de divulgação do curta-metragem, do filme, do documentário, do clipe, e a gente divulga com o maior prazer, porque o que a gente quer fazer é distribuir boas notícias, bons projetos e compartilhar isso de forma muito espontânea e verdadeira. Lembrando que a gente também está ao vivo pelo Facebook, quem quiser pode se chegar, e a gente vai para a primeira grade de músicas do programa de hoje. Vamos de Lirinha, Diablo Angel e Matraca, que daqui a pouco vou mencionar um evento que a Matraca está realizando também no dia de hoje. Então, vamos de música e até mais! Você veio feito um furacão, disfarçado na brisa do mar, que soprou amor, desamar. Mas eu vou levantar outra casa, reparar o que a chuva rompeu, que restou amor. Posso abrir mais a lembrança e tocar no que passou. Foi bonita a festa, não esqueço mais. Cortei nosso retrato, rasguei sua cabeça, meu amor. Mas eu vou estender o meu corpo num varal pendurado no sol, derreter amor, teu suor. Posso abrir mais a lembrança e tocar no que passou. Foi bonita a festa, não esqueço mais. Por isso eu te amo, por isso eu te espero, meu amor. Música. te descovenado. Aterrissou no meu quintal com um turista feio e folgado que veio aqui pra se dar mal. Escuta aqui, homem do espaço, sei que você só quer curtir, mas esse aqui é o meu pedaço. Faz o que é bom e some daqui. Deviam ter te avisado que um ser humano normal faz contato imediato com um bom pedaço de pau. Escuta aqui, homem do espaço, sei que você só quer curtir, mas esse aqui é o meu pedaço. Faz o que é bom e some daqui. Orientações de segurança para os ciclistas. Use roupas claras, luzes noturnas, adesivos refletivos. Pedale pela direita e sempre na mesma direção do trânsito. Não pedale muito à direita, colado no meio-fio. Assim, os carros vão tentar passar na mesma faixa em que você está, mesmo que não haja espaço. Isso também te ajuda a evitar o perigo de buracos e bueiros sem tampa. Respeite os pedestres, pare nas faixas e nos sinais. A rua é de todos. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Tivemos um probleminha aqui, mas superado. Para quem está acompanhando no Facebook, quero mandar um abraço para Arthur Ferreira, para Manuel Alves e Nalva. Nalva e Manuel são amigos lá do Vasco da Gama e Arthur da banda King of Way. Grande abraço para todos. Para a gente continuar, vamos falar de agenda que está repleta esse final de semana. Vamos da primeira agenda do evento no Alto Santa Terezinha, com Honestamente Cafajeste, Mujica, Super Draft e Monocromos. O local é no Isaac Clube. A entrada R$5. O Isaac Clube fica no Alto Santa Terezinha, com apoios da Noise Studio e Espaço 182 de Alexandre Mago, da Carbis Cultural, apresentando mais um evento muito bom. E quem vai encerrar a noite é o Cover Blonde, do Iron Maiden. E tudo isso começa às 17 horas. Também hoje, mas aqui perto do CIS, vai ter mais um evento da Cubo 8, Rock na Calçada, na Casa Verde, Estúdio Casa Verde, Zoeirândia, com Honestamente Cafajeste tocando Mamonas Assassinas e Matraca. A Honestamente Cafajeste vai fazer esses dois shows no mesmo dia, uma presença importantíssima no nosso cenário, no nosso cenário musical. É a Honestamente Cafajeste, que também esteve aí em muitos programas de TV ultimamente, está gravando o seu próximo disco e hoje está com a agenda super lotada. Desculpe aí as interferências do Pelos Olhos e Ouvidos hoje, é que eu sou muito recente com a transmissão no Facebook, está dando algumas interferências de áudio aqui, mas nada que a gente não possa superar e seguir adiante. Então vamos a mais um bloco de música e depois voltamos com mais agenda desse final de semana repleto de eventos underground pela cidade. Começamos com Johnny 13, Faça Você Mesmo. Vamos sair da rua e vamos nos revelar.

Agora vai que vai. E como eu tô dizendo, vamos se ligar aí em mais agenda. Amanhã, no Alto José do Pinho, com a produção do Poeses, Grupo Cultural do Alto José do Pinho, do professor Jailson, que também já esteve aqui na Rádio Aconchego, no Pelos Olhos e Ouvidos. Amanhã, lá no Alto José do Pinho, na sede do Poeses, terá as bandas Indiferente, Contra a Injustiça e Filhos da Resistência. E os poetas Levamar Santos, eu, Jetro Rocha e Sérgio Leandro. Estarei fazendo uma pequena participação no dia de amanhã no evento do Poeses. Amanhã também terá um grande evento, dessa vez em Camaragibe, é isso? É, exatamente. No Grutabá, na Vila da Fábrica, em Camaragibe. Feste Campeã da Arena. E também com lançamento do videoclipe da Albino Baru. O videoclipe se chama Timbres Covardes. E quem mais vai tocar lá? Olhos Aquáticos, La Prece, Mangues Boys, DJ Chanlacré, é isso mesmo? Cold Brothers também vai estar presente. A festa começa às 16 horas no Bar Gruta, em Camaragibe, na Vila da Fábrica. É evento que não acaba mais. E acabou de sair agora também uma novidade aqui, que aos poucos a gente vai amarrando as propostas. Acabou de sair aqui com a participação ativa do Pelos Olhos e Ouvidos no Noise Fest, que terá 16 bandas. Serão 2 dias de festivais e será na Praça do Jordão, os dias 21 e 22 de outubro, na Praça do Jordão, o Noise Fest. As bandas serão várias e daqui para lá a gente faz um vídeo de divulgação. Estaremos lá fazendo a cobertura e traremos com certeza as novidades e as entrevistas aqui para o Pelos Olhos e Ouvidos na Rádio Aconchego. Não é isso? Vamos de mais música e daqui a pouco voltamos com o encerramento do programa Pelos Olhos e Ouvidos. Vamos de Mundo Livre S.A. tocando A Nação Zumbi e Juvenil Silva. Rios, fontes e abertas, impressionantes esculturas de lã. virando. Chegamos ao finalzinho do programa do Pelos Olhos e Ouvidos, nesse dia 7 de outubro, aqui na Rádio Aconchego. Mandar os abraços para quem acompanhou ao vivo aqui pelo Facebook, Ben Rockefeller, Breno, que hoje vai tocar muito com o Honestamente Cafajeste, Beto Viola, que a gente sempre se encontra ali no Beco Nu, no Mercado da Boa Vista, no Caldo de Boteco, a gente sempre se bate por lá. Toca muito violão. Um abraço, Beto. André Aguiar, guitarrista e dono do Estúdio 88, lá em Nova Descoberta. Arthur Ferreira, que a gente abriu essa parceria para esse evento lá no Jordão, da King of Way. E Pablo, que mandou aqui dois recados. Alô, Pablo, valeu. Um abraço aí pra galera da Amparo FM, do programa Distorção, que já tive por aí algumas, muitas vezes, e a gente já se bateu muito também nos eventos underground. E como aqui a gente valoriza, a Amparo FM junto com o programa Distorção também dá essa força. Que, sinceramente, quem não está por dentro do underground, dos movimentos culturais da região metropolitana, a custo zero ou a baixo custo, que está perdendo, é imensurável. É incrível como a gente anda por eventos tão bacanas e ainda as pessoas ainda não prestam a devida atenção. Mas o Pelos Olhos e Ouvidos tem esse compromisso de chamar a atenção para esse aglomerado de projetos, aglomerado de bandas, de poetas, de escritores, de pintores, de cineastas. E a gente, com certeza, vai dar um salto para a qualidade dos nossos ouvidos e dos nossos olhos em todos os lugares e circunstâncias. Esse é o nosso lema do Pelos Olhos e Ouvidos. Desde já, deixo aqui o convite para segunda-feira acompanhar o primeiro curta-metragem apresentado por mim no Pelos Olhos e Ouvidos no canal do YouTube. Também rola na página do Facebook e no Instagram o Aqui e Ali. A última postagem do Aqui e Ali foi a foto da escola de criatividade musical na Rua da Aurora. A gente teve 23 curtidas. A gente sempre posta fotos do Aqui e Ali por onde a gente passa, para a gente demonstrar e mostrar o que a gente pode estar curtindo na cidade, seja apenas vendo ou comparecendo aos lugares, ou passando de ônibus ou passando a pé. Vamos prestar atenção na nosso ao redor, que vale muito a pena, principalmente esses eventos, esses bons eventos do underground do Recife. Vale muito a pena ir, curtir um espaço, conversar com as pessoas, tomar aquela gelada e ter momentos impecáveis, impagáveis e de muito boa qualidade. Então, deixo aqui o abraço. Vamos acompanhar o Pelos Olhos e Ouvidos no Instagram, no Facebook. Agora estamos ao vivo também pelo Facebook todos os sábados, aqui direto da Rádio Aconchego no CIS, na comunidade do Engenho do Meio, e também o canal do YouTube do Pelos Olhos e Ouvidos. Aguardo todos vocês. Até a próxima e tchau! Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet.